imagina se você não se perder no caminho. Pergunte a si mesmo se você não é capaz. Olhe pro lado e veja que você não está sozinho. Nascemos para ser livres. O sol está em suas mãos. Plante essa semente. Nascemos para ser livres. O sol está em suas mãos. Plante essa semente. Plante essa semente do bem.